Foi tu. Passou a tarde inteira no estúdio, foi tu. Ô, Martelinho, não vou negar. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Vão bem, queridos? Fui eu. Que bom, foi tu, né, Piandes? Eu tinha certeza que tinha sido tu. Um abraço pro Davi, do Secreto, do Secret. Tá bem. Ali do Moinhos, muito bom lugar. Estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. E aí, Marcos Piandes, tu também, então? Tá tranquilão? Eu tô voando, bro. Beleza, então. Tu, Cajê, tá tranquilo também? Tô tranquilo, que tudo beleza, certo. Cara, tá andando, tá voando, tá andando. Já não tô voando, tô andando. Tá engatinhando. Tu, Maurício Amaral? Eu tô muito tá bem, boa, cara. Tá tranquilo. Que do meu lado tá de volta ele. É verdade. Por isso que eu tô bem. E aí, Porazinho, ó. E o Porã tá bem casado. Tá bom, né? Tamo aí, velho. Legal, tá de volta. Que bom, Porazinho. Legal, tá de volta. Fico feliz, Porazinho. Escutando vocês quando pude. Viu só, Porazinho? Viu só? Ficou de louco. Viu só, Porazinho? Ficou de louco. Muita força ao escovar os meus dentes. Muita força ao escovar os dentes. Sabia? É, teve uma fiquei minha gengiva. Alérgica, né? Danificou a gengiva e deu uma reação alérgica. Olha o que é o organismo, né? Mas assim, a gente comentou no ar, e o Porã não tava, agora é importante na frente do Porã a gente comentar isso, que quando ele bebia e voltava às 6 da manhã, ia pra farra, sair com os amigos, enlouquecia, faltava pouquíssimo ao trabalho. Pouquíssimo. É verdade, vinha virado. Agora 7 meses sem bebidas. Ele chegava cedo, festa, 5 horas da manhã, ele já tava aí, né? Primeiro, tipo, abria plantão a firma. Já faltou por causa da voz, reações alérgicas. Que bom, Porazinho. É que o Porã tá botando pra fora as porcarias, né? Muito bom, Porazinho. Mas é isso aí, né? Acontece, né? Queria agradecer alguém por ter te salvo a vida, Porazinho. Eu quero agradecer muita gente por sempre salvar a minha vida. Rapaz. Mas não é nada com a medula. Nada, graças a Deus, nada com a medula. Não perdeu a carteirinha, Porã. A doutora Liz, o dentista, o seu Paulo Ernesto Ferreira. Paulo Ernesto Ferreira, que nos ouve. Que bom. Que a primeira coisa que me disse quando me viu. Vem cá, tu é da rádio, né? Legal, legal. Tá bem, que tamo beleza. Aí. Tá bom. Legal, tá de conosco volta. Também aqui nesta mesa, neste semicírculo, nesta meia-lua, o nosso querido Alcemar. Estamos aí. Tudo bom, Alcemarzinho? Tudo bem. Boa tarde, gente. Alcemarzinho. Que beleza. Alcemarzinho tá numa fase bacana. Tá vindo da onde? Estados Unidos. Ontem eu ouvi uma reclamação de que nota-se quando o Alcemar tá ou não. De chapa ou não, é verdade. Dá pra notar? Dá pra notar. É. Nesse momento tá sem chapa, parece que flui mais, né? Flui mais. De chapa fica complicado. Olha lá, rapaz. Estamos recebendo a estrela móvel do programa de hoje, neste exato momento, que é Davi Carradine. Davi Carradine. Davi Carradine. E aí, Davizinho? Tudo que bom, que Davi? Saco, o galo aí, cinza. Cachorro Papai Noel. Pra alegria do cara. O Davi cachorros Coimbra entrou, quentes. Que é um Papai Noel nesse estúdio. É, saquinho de Papai Noel, né? Com muitos cachorros quentes. Que alegria do Fetter. Do Alexandre Fetter. Magnânimo, adora cheiro de comida. Adora! Lembra que o Belchior, cara, do cachorro quente da Bastian, na frente do prédio Belas. Ah, aquilo é demais, aquilo é delicioso, cara. Pois é, e aí ele mandou aqui, cara. Que é bom mesmo. E tem também o PM que cuida. Ah, o PM? É, que tá lá. Ele disse, eu não tô vindo aqui, cara. Tu foi lá comer o cachorro quente da vez? Não, cara, é que como eu vou nadar lá todos os dias. Nada no cachorro quente. No molho? Nada no molho. É na rua, claro. Aí o seguinte, eu vi que não, tem que entregar cachorro quente pra turma, tem que entregar. E eu sempre esqueço, cara. Que legal, cara. Aí dessa vez, esse carinho da galera. Mandou aqui uma. Vai fazer a alegria do intervalo. Cara. Aqui, um abraço legal. Pra esposa dele, a Shirley. Shirley, amiga. Seu filho Cassiano tem 3 aninhos e já diz. Ah, velha! Exatamente. Ah, velho. É, para o cunhado Alexandro, que deve ser certamente inspirado no nome do nosso magnânimo. Não, com certeza não. Pra caçula Ana Cássia. Ó. Oh. Tá? Aqui, ó, aqui também fala a velha. A velha! Tá? E o, e o sargento, sargento Costa? Ah, soldado sargento, Costa. Soldado Costa, soldado grande Costa. Abraço, hein? Onde é que é o cachorro, Davi? Na Bastia. Na Bastia, não. Na quase com a Praia de Belas. Na Bastia com a Praia de Belas. Fica a dica, então, né? Jogo da velha, fica a dica. Né? Muito bem, vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde de terça-feira. Manifestantes contrários ao show do Ben Harper no Campeche farão um protesto com o show do Donovan Frankenheiter. No mesmo horário, só de raiva. Ah, tô brincando, os caras vão fazer um protesto, não estão satisfeitos, não. Por quê, um grupo de entidades civis deve ir até a Câmara de Vereadores ainda hoje, nesta segunda, tem que correr, a Câmara fecha às 5, para protestar... Sete? Ah, então tá beleza. Sete. Contra a realização do show do Ben Harper na Praia do Campeche. A apresentação tá programada para o sábado agora, mas ainda não possui licença ambiental. E o presidente da Associação de Moradores do Campeche afirmou que não tem nada contra o show em si, mas que a Praia do Campeche não possui estrutura para abrigar um evento deste porte. A festa pode prejudicar a vegetação, a mobilidade e a segurança do riozinho. Só que o que tá acontecendo no Campeche, os caras estão assustados, porque o Campeche de uma hora pra outra foi pra mídia. Virou. Entendeu? O norte da ilha esgotou, ninguém mais consegue ir pra Jurerê, pra Canasveiras, pra Lagoinha, pra Praia Brava, tá tudo lotado. Aí meio que as atrações, os holofotes se voltaram pro Campeche, uma zona ainda do sul da ilha, mais selvagem, vamos dizer assim, sem muita infraestrutura, só que tá tudo indo pra lá. Então daqui a pouco o Campeche pode de novo repetir o exemplo do norte da ilha, virar uma coisa urbana. Vai perder o problema a essência da ilha, do Campeche. O problema da ilha, que acontece em várias praias, eu passei 10 anos indo pra Praia Brava, cara. E aí eu acompanhei a mudança aqui. É, e aí o Campeche tem esse medo. Mas por que que é falta de planejamento, cara? Planejamento. Mas não tem no Brasil, tá? Tu tem que fazer um planejamento urbano, tem que fazer distância entre prédios. Estrutura viária, de chegada. Olha, o Campeche tem rosinhas e por que que o show do Ben Harper não podia ser realizado? Porque o Campeche tá na moda agora. Não, mas negócio que é certo aí. Isso não é motivo, né? Coitado, o show vai ser realizado depois, termina o show, voltou. Se fizeram no Riozinho, vai ser um astral, cara. O Riozinho é o ponte do momento, cara. É um astral, vai ser muito legal. Mas de garrafa, mas se tem alguém que recorde, depois vai ter em qualquer lugar, vai ter garrafa de cerveja. Agora, se tem alguém que conhece o Campeche, é a Associação de Moradores do Campeche. Se tem alguém que protege a praia, são esses caras que estão lá. Há anos o Campeche é uma das praias mais complicadas de surfar, por exemplo. Que os caras que surfam no Campeche, quando dá altas ondas, e às vezes dá altas ondas, são locais, assim, são caras que, enfim, não permitem que Raulis ou que outros surfistas de outras praias apareçam por lá, porque é verdade. Eles protegem a praia, protegem as ondas deles, valorizam a praia deles e valorizam, enfim, a comunidade deles e tem que ser ouvido também. Cara, eu sou mais ou menos simpático aos moradores do Campeche, sabe? Porque eu acho que eles é que sentem eu na carne. Eu acho que eles que sabem do Campeche. Agora, a minha opinião, ia ser demais e vai ser demais se acontecer o show lá. Eu queria dar uma opinião aí nessa parada, Magnata, que realmente a preocupação com o verde. A preocupação com o verde, né? É verdade, dá pra fazer um replantio. O pessoal vai queimar muito mato lá, Magnata. Vai queimar muito mato. Isso aí é o pessoal tá certo, é a Associação de Moradores tá certo. Não, para aí, né? Vamos replantar então. Bom, enfim. Bom, vamos ficar acompanhando aí, né, o que que vai rolar desse... O César foi feito uma votação, né, que mobilizou milhares de pessoas para que esse show fosse feito aí, né? A associação poderia ter se manifestado antes, não? Né? Tava na mídia já, isso aí, mas tudo bem, mas é que os caras têm que ter a licença ambiental. Mas, então, mas se manifesta antes contra o show, agora. Mas não era a associação. Pessoal, o Porã tá inchando. Tá inchando. O Porã tá ficando vermelho, pessoal. Eu vou explodir! Viu, porém, olha o que aconteceu com o Tim Maia quando ele parou com tudo. Pois é, Davi, tu sempre me olha diz olha o que isso, aconteceu com o Tim Maia. Não vai acontecer, Davi. E o porém, ele pensou assim, eu vou morrer no ar, ele pensou. Vou morrer no ar, cara. Fecha em mim que eu vou morrer no ar. Imagina, cara, vocês iam licenciar o ia ser demais, ia aparecer na internet o mundo todo. Ia fazer um áudio, imagina o áudio. Então muito bom pra Atlântida. Ia virar funk, ia virar funk. Ia ser demais pra rádio, hein, cara. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. E audiência, hein, cara. A gente ouviu aí o Armandinho. Aí eu ouvi esse barulho. Não, e continuando aqui. Eu licenciar os meus bonecos, aquelas coisas. Medula. A minha medula vai para... Aí não dá tempo de dizer pra onde vai a medusa. Dói, dói, minha amiga. Reforma do túnel da Conceição pode acabar antes do previsto. Feito! Aí eu fico perguntando, por que que reforma, né, cara? Aí não acaba, né? Por que que eu falei, é melhor ter deixado quietinho, né? Não, não era, senhora. Deixa quieto lá. Aí no dia que for entregar, ó, estamos entregando a obra com 3 dias de antecedência. É melhor. Pronto, é melhor. Aconteceu com os mineiros, lembra? Os mineiros eram pra ter ficado quanto tempo lá embaixo? 8 meses. Isso mesmo, é verdade. É verdade. Ah, e as mulheres aproveitando, né, cara? Que antes. Isso? A empresa responsável pela obra do Túnel da Conceição em Porto Alegre diz que o trabalho pode ser concluído em dezembro, antecipando em 3 meses a conclusão dos trabalhos que se estenderiam até março de 2012. Então pode acabar em dezembro desse ano ainda. É muito tempo ainda, né? É muito tempo. É um ano inteiro, pra frente, né? Tem que acabar, então, em dezembro, né, velho? Bom, para aí, cara. Estamos em janeiro, tem um ano inteiro pra entregar. Não ficou ruim, não. Pra quem não passa, é bom. Eu não passo. Quando eu passo, não tá ruim ali. Não fez falta com as duas pistas ali do lado. Não fez. Argentino cai durante voo de parapente em Florianópolis. Que isso, maluco? Auditório, não se faz isso. Que isso, velho? Eu ia, né? Pô, não faz assim, cara. Por volta das 15 horas, o Gustavo Eduardo Poussadella, de 56 anos, perdeu o controle do aparelho e começou a perder altitude. Ele caiu 15 metros até atingir a areia da Praia Brava. Mal caiu na areia, né? Ele tava sozinho e voava por conta própria. Ele foi levado ao hospital consciente, porém com dores na coluna. Pô, tomara que fique tudo bem com o cara aí, meu. Tomara, não é fácil. O cara voava de pé, né? Vai direto pra coluna. É, mas o voava por conta própria diz muita coisa, né? Vai que esse cara não tava lá preparado. Ah, eu já sei voar! E vai lá e se atira, bicho. Porque acontece, né? Acontece, né? O voava por conta própria, talvez ele não tivesse tão preparado pra voar. Não, pelo jeito não tava. É, argentino nunca tá, meu. Argentino não sabe fazer nada. Puma teria tentado atacar família na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Grande fera. A família acompanhava próximo, aliás, acampava próximo. Grande fera. Grande fera. A família acampava próximo aos rios Quaraí e Uruguai, na fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, e o grupo afirmou que foi encurralado pelo felino durante a madrugada. O animal, que está em extinção, já teria tentado atacar cachorros na noite de domingo. E o puma já tinha sido visto por outros pescadores lá na região. Que loucura, hein? Não, o puma tá enlouquecido, né? É o famoso leão baio, né, que os cachorros. Como? Leão baio. Leão baio. Que não tem a juba, né? Ele é comum na América do Sul, né? É um bicho nativo da América do Sul, né? Ô louco, bicho! Ô louco, bicho! Brincadeira, hein? Essa fera. Vai na face, hein, Faustão? Tá solta essa fera aí, galera. É verdade. Vamos prender essa fera, galera. Não é possível. Faustão, infelizmente, eu tenho uma missão pra ti agora, Faustão. Olha a missão, bicho. Eu gosto. Anuncia aí, ô Faustão, os flats do dia. O sensacional, o glorioso, o imparável, o inestimável, o inoxidável, Cache, galera! Sabe como é que o Cacau anunciou o Pretinho hoje? Ó, só esperar vai, meu galo! O Cacau terminou o programa dele e veio: Pretinho Básico de Porto Alegre, os inimitáveis! Cacau! 8h51, Solange Gomes faz ensaio sensual com luvas de boxe. Só com luvas de boxe, pessoal. Combina. Mulher combina com luvas de boxe. Solange Gomes. Cara, rainha de bateria de alguma escola. Ah, a Solange Gomes é a Solange Gomes. Cara, ela é ex-BBB, não é? Não sei, acho que não. Solange Gomes é aquela... Bota aí, nosso querido Arthur, é a Solange Gomes na tela, por favor. Frazão. Põe na tela, notificação de segurança. Não temos. O grupo RBS não permite. Deve ser atriz pornô. Pô, então é coitado, é bom. 10h55, Sabrina Sato aproveita a praia do Leblon com um grupo de amigos. Tá solteira, Sabrina Sato. Separou do deputado. Não acredito. Agora tem chance. Atenção, pessoal, o Porã vai se atirar. Ah, ela vai apresentar o show lá. O show lá na, em Floripa, no Riozinho. Tem os ingressos, Marcos. Quem sabe, Porã? É de graça? É 2 quilos de alimento. Pensando bem, mandar um pau nessa associação de morador. Levar 2 quilos? 2 quilos entra? Deixa eu levar. 2 quilos de alimento. Tem que pegar o ingresso no site a partir das 9 horas da noite. Meio-dia e 45. O tá Graciane Barbosa vai ao ensaio técnico da Império da Casa Verde. É importante o ensaio técnico, né, Davi? Tu já foi um ensaio técnico? Claro, cara. Ensaio técnico. É um homem que vai a ensaios técnicos. Né? Tu amarra todos os detalhes. Como é que é o ensaio técnico da escola? Pô, hoje começa o ensaio técnico da bateria do Imperadores. Aliás, quero mandar um beijo, um abraço pra Mestre Brinco, que está de aniversário, um dos melhores do Brasil, está de aniversário melhor, hoje. Melhor em quê? E aí, um dos melhores mestres de bateria do Brasil. E o ensaio técnico da bateria é uma coisa assim. É o Mourinho das baterias. A bateria é o seguinte: tu faz os breaks aí, errou, para, volta de novo. Errou, ele para, é o volta Gisele de novo. E o ensaio técnico da escola vai ser na Avenida, que esse ano vai ser tudo no Porto Seco. As escolas vão desfilar sem valer, né? Que horas, aqui, não? Isso eu não sei. Tá bom. 16h31, com a pele descamando, Cyndi Lauper aparece irreconhecível nos Estados Unidos. Assustadora a foto dela, já tá quase 60 anos, ela tá... Quase 60. Veio ao Brasil, inclusive, Porto Alegre. Ela veio ao Brasil lançar aquele disco de blues. Pra quem não sabe, ela lançou um discaço de blues com a participação do B.B. King e do Johnny Lang, entre outros, cara. Ah, não pode ser. É um disco chato, cara. Piangers? Tem que me dizer que a Cristina Aguilera gravou um disco com o Eric Clapton, é um discaço. Piangers. O nome do disco é Memphis Blues, é um discaço de blues. Tá louco! É um discaço de blues, tô falando pra vocês, cara. E ela vem tocar aqui em Porto Alegre. Só que Piangers, cara, isso é preconceito, cara. Com a Cyndi Lauper, eu tenho um preconceito. Ela tem, mas ela tem uma voz boa. Cyndi Lauper, eu tenho uma voz boa. Ela tem uma voz boa. Mas a pele não tá muito boa. É, a pele não tá muito boa. Assustador. Descasca e descascando, ela. Quem sabe é isso, ela tá virando negra. E ela, quando. É, pode ser. De repente ela tá querendo. Virar pele. Vai ver que é isso. Descaços, começou a descamar. E ela... Não, quando ela tava tocando em punta, quando eu tava lá em Piriápolis, no final do ano, ela tava tocando em Punta de Leste. E ela fez... Foi lá gritar na frente do... Cyndi Lauper! Não, eu vi no jornal o set list do show e tal, e ela mescla os discos, músicas do disco de blues com os hits dela, que é o... Anos 80. Duas músicas dos anos 80. E outra, Time After Time, né? É a melhor música, né? E eu acho que é esse o show que ela vai apresentar aqui. Mas o disco de blues é muito bom mesmo. Então tá, fica aí a dica, né? Fica aí a dica, né? A carreira dela anterior a isso também é muito boa. E agora, questão de 11 minutos atrás? 11? 11 minutinhos. Então era... 11, Fetter, não mais do que isso. 11 minutinhos, era 18 e 7. Agora o glorioso de verdade vai anunciar que às 18 e 7... Esse plim-plim me chega, me deixa louco, bicho. Me deixa louco, galera. Após almoço com Juliana Didione. De novo, bicho. Mas, Juliana Didione. Tá dia aí, cara. Didione, bicho. Didone. Didone. Isso. Só o KG fala dela. Bruno Mazzeo faz gesto obsceno para fotógrafos, galera. É, mostrou o dedo. É. Bruno Mazzeo, grande fera, mostrou. Que loucura, né? Vai tá dedo. Didone. Mostrou o Didone pra fera lá. Frase edificante. Fala, Marcos. Piangers. Não vai perguntar se eu terminei já, não? Não, eu vi que terminou. Tá, já acostumei que agora o Faustão é o último. E aí também. Frase edificante. Fala, homizinho. Se cada um fizer um pouco, gente, eu não vou precisar fazer nada. O que os olhos não veem, os vizinhos esfregam na tua cara. Bah, nas festas VIP eu sou VIP. Nas festas VIP eu sou VIP. Vera importa, penetra. Se eu soubesse que a vida era tão ruim assim, eu nem teria clicado em li e aceito os termos de uso quando eu tava na barriga da minha mãe. Essa eu sou nerd, entendeu? Para os que bebem, para esquecer, favor pagar primeiro. Por isso que foi instituída aquela pulseirinha que tu carrega com o valor né? Tem algumas casas do mundo aí, né? Que tu chega no lugar, carrega a pulseirinha com o valor antes, que paga antes, é pré-pago. Exatamente. Ah, e aí acabou o crédito da pulseirinha, crédito. O garçom vai te dizer: senhor, lamento, não posso mais lhe servir. Bah. Aí tu vai ficar, não vou pagar. Já pagou. Que bagaceiro. Mas isso é direto no cartão de crédito, isso? É, crédito. Tu chega e paga. Ó, vou gastar R$30. Chega e paga R$30. Eletronicamente. Eletronicamente. Se serve, vai lá e desconta os 30 por cento. Leitor ótimo, de barras. Então tá. Não gostei dessa novidade. E pra terminar, o consumo de álcool pode levá-lo a achar que as pessoas estão rindo com você, quando na verdade elas estão rindo de você. Falou, Cássio. Valeu, Cássio. Cássio Fernando, da Albuquerque Borges. Obrigado, Mezinho. E aí, Davi? Além dos cachorros, eu adoro Davi, vocês. Que tu nos conta, Davi? Esses cachorros. Tava feliz de estar de volta a Porto Alegre, meu? Eu tô, cara. Porque não tá com uma cara muito feliz, cara. Não tá com uma cara muito boa. Mas eu tô feliz. Tá feliz. Tô feliz, cara. Faz uma cara feliz, então. É. Melhorou? Melhorou, tá bom. Agora faz uma cara de triste. Isso eu faço com o Bernardo. Agora faz o Bernardo triste. Ele faz uma cara de triste. Cara. Não é um artista. É. Vai pra Globo. Tem que trazer ele aqui antes. Annelise Nunes, ela está aqui. Ela disse que ela está aqui. Está aqui. Só para dizer que adoro vocês e que escuto o Pretinho das 18 todo dia quando volto do trabalho. Ai, que amor! Maurício. Que doideira. Esses dias eu estava escutando o PB e acho que foi o Geiso que contou uma piada. Não segurei e ri. Quando olhei para frente, tinha uma moça em pé no ônibus rindo de fone de ouvido também. Acontece. Isso acontece muito. Aí ela disse o seguinte: Porã... Tu tá seduzindo agora, hein? Eu tô seduzindo, não. Seduzindo. Não. Há muito parecido seduzir. Disse, aí ela respira e seduz. A observação dela. É verdade. Corpinho. Pessoal. O Porã ficou vermelho. Fiquei intimidado agora. O Porã. Ela não viu nada. O Potter, ela disse que quer ter gêmeos com o Potter. Ah, não, o Potter não sabe fazer. Gêmeos? Lembra que o Potter disse que ele pode ter gêmeos, porque ele tem um família tio que de gêmeos, é verdade. Um é preto, outro é branco. É, mas é uma bagaceira essa Annelise, né, cara? Agora tu tá seduzindo, cara. Potter quer ter gêmeos. Ela tá atirando pra todos China, os lados. Que isso, meu? É do pretinho de ontem que ela tá falando. Pô, deixa ela, Féter. Expressar. No caso, deixa ela se expor, né, Féter? Não, cara. Né? A gente fica aqui se expondo todos os dias, duas vezes por dia, ninguém fala nada. Pior. Até falam, né? A gente não dá bola. Vai atirar no Féter agora. Féter. Esse teu cabelo lavado com shampoo Johnson de camomila é mó estiloso. Mó estiloso. Geiso, querido. É Geiso. Cadê o Geiso? Tá fazendo outras coisas agora pela empresa. Tá no plantão do bar da Dona Rosa. Tá fazendo os trotezinhos dele. Querido, que só com o papai meu, ops, papai dele. O que ela quer dizer exatamente? Não entendi também. Não entendi. Também não entendi. Davi Coimbra, vovô do surf, ela tá me chamando. Olha, vovô do surf? É. Que velha! Daqui a pouco, Davi. Vovô do surf. Vai, minha velha! Se entregou pra todo mundo. E aí, comigo ela arrasou. É o vovô do surf. Ainda bem que ela falou que ela tá afim de andar no teu longboard. Ela Atenção, Porã. Eu quis te salvar, Davi. Eu quis te salvar. Obrigado, Porã. Eu também tenho um longboard. Tem um mini então, short. Ela disse que esqueceu alguns. Esqueceu alguns, mas é porque o chefe dela tava por perto. Vai daí, Porezinho. Olha aí, duas bichinhas. Isso aí, Porã, é uma piada. Piada velha. Piada velha do Porã. Apoio. Kitnet Zumbu. Como pode um bu ser tão apertadinho? É o quarto sala só, gente. É muito apertado. Certo? O umbu tá voltando com tudo, né, cara? Que coisa séria. Aí duas bichinhas entram no restaurante natural e após se sentarem, perceberam que os garçons não davam atenção a elas. Então começam a gritar, garçom! Ô, garçom! Garçom, vem cá, moço! Por favor, moço, vem cá! Até que um deles foi até a mesa pra tirar o pedido. Pois não, o que as meninas gostariam? E uma delas pergunta: garçom, meu querido, você tem mamão natural? Eu tenho sim. Então pica pra duas. Mais um. Certo dia, três bichinhas foram no baile funk. Tchá, tchá, tchá, tchá. E lá se iniciou o tiroteio. O tiroteio, no baile funk, tiroteio. Olha aí o tiroteio. Que loucura. Aí parou o som. Tiroteio mesmo. Parou, parou o catra. Parou todo mundo até. O baile funk era no Morro do Alemão. Duas das bichas correram pra debaixo da mesa e a outra ficou dançando no meio do salão. As outras duas tentavam avisar a outra. A bala! A bala! Tô abalando, louca! Tô abalando! Mais um! Agora não, já era. As duas de bichinha. Chega! Ouvinte de Criciúma. Alô, Criciúma! Olha aí, Criciúma! Ouvinte de Criciúma que acessar agora o blog da Damilher e descobrir qual é o post que tem o selo premiado no Pretinho. Fatura um vale-compras de R$150. Não perde tempo e acessa lá. DMYLR. É Damilher sem as vogais. DMYLR.com.br/blog. Acha o post e manda para promo@atlantista.com.br. Meu amigo Prisnold, que mora em Criciúma, você sabe, né? É fotógrafo lá em Criciúma. Te liga aí, Prisnold. Ele pode acessar o blog da Milera. Então. Eu me lembrei agora do Prisnovo. Posso contar um episódio com o Prisnovo? Por que Prisnovo? Por favor, não. Prisnovo. É uma longa piada que eu não vou contar agora, senão vai acabar com a nossa audiência. Eu fico imaginando o arquivo secreto de fotos do Prisnovo. Ah, rapaz, o Prisnovo. Ele é pequenininho, ele é baixinho, o Prisnovo. Passa em qualquer fresta. Não, em qualquer fresta. E a gente tinha uma época, a gente ia acampar em Cachoeira, lá na casa do Sérgio Lidic, que trabalhou no Clique, inclusive, né? Era a casa da tia do Sérgio Lidic, que às vezes o Sérgio Lidic ficava num quarto, às vezes era a avó do Sérgio Lidic. A gente saía de noite e ia cada um por canto. Vocês nunca sabiam quando que era. A gente nunca sabia. Mas a gente não conhecia a avó, a gente só sabia que ela dormia lá de vez em quando. Aí a gente saía de noite, tá, cada um foi pra um canto, voltamos eu e o Prisnow. Era uma casa grande, um sobrado lá da tia Rose, né? E aí era o quarto era embaixo, e disse, putz, Prisnow, será que a véia tá dormindo? Será que a véia tá dormindo? Eu não tá. Bom, então é o seguinte, é um quarto comprido assim, né? Aí tu entra lá, Prisnow, e eu fico aqui no interruptor aqui, vou dar uma acendidinha de luz quanto, né? E o Prisnow foi se aproximando assim, ele foi se esgueirando, cara, se esgueirando assim, sabe, curvadinho assim, se aproximando da cama e foi baixando a cabeça pra olhar, né, pra quem tava ali. Aí eu, pá, acendo a luz, e se levanta uma bela magra, branca, com os braços cruzados na frente do peito. O olhão arregalado, e sentou aqui, o Prisnow deu um beco, e eu gritei, apaguei a luz, saiu os dois correndo. Que isso, maluco? E aí, eu não sabia. No dia seguinte, nós estávamos tomando café, entra a senhora, né, entraram no meu quarto essa noite. Ai! E nós quietinhos, né? Não, vocês tinham bebido muita coca. Pior era se a velha não aparecesse, né? De manhã. Ah, meu, deixa eu contar uma aqui. Um jovem participante destes programas de intercâmbio chega à Inglaterra e seu pai estrangeiro vai mostrar-lhe a propriedade. Aí estão lá visitando aquela casa que é bonita, aquele terreno lindo, enorme. Oh, mas que campo de golfe magnífico! O senhor sempre joga golfe? E diz o Lorde inglês: Não. Joguei uma vez, muitos anos atrás, é muito cansativo jogar golfe. Aí mais à frente chegam ao campo de tênis, uma quadra de tênis de grama. Bela quadra de tênis de grama, o senhor sempre joga tênis? É, eu joguei há muito tempo, é muito cansativo, não jogo mais. Aí logo depois chegam a um cercado onde estão vários cavalos de várias raças, belos animais. O senhor gosta de cavalgar, pelo visto? Sim, cavalguei uma vez há muito tempo, mas é muito cansativo. Aí chegam de volta ao castelo, o Lorde apresenta seu filho, William. William Hastings. Sir William Hastings. Aí o jovem hóspede estende a mão e cumprimenta o jovem enquanto se volta para o Lorde e diz: filho único, eu presumo. Eu vou explicar. Culpa minha. É que tudo que ele fazia uma vez só. Uma vez só, cansativo. Uma vez ele acabou. O pessoal não presta atenção. É uma anedota que remete, né? A piada é muito boa. A piada é muito boa. É que eu compreendi agora. Ah, eu só tô compreendendo. Já de boa, cara. Vai aí, Alcemarzinho. O que, que tem pra nós aí, Alcemar? Eu tenho as frases. Umas frases edificantes. Frases edificantes aqui, gente. Uma casa louco. Cara. Quantas hoje, Alcemar? Hoje são três. São três. Pega o Maurício, bota meu, né? Calma, eu não calma. Leio toda. Calma. Eu sempre corto uma. Ele fica louco comigo. Tá muito maluco comigo. O que move uma pessoa não são seus músculos, mas sim seus pensamentos. Os pensamentos movem alguns músculos do corpo, é, né, pessoal? É, tem que se concentrar. O homem nada não, Maurício. Sabe. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Essa eu não entendi. E a última aqui, gente. Todo homem nasce livre. E por toda parte encontra-se acorrentado. Profundo, é pros casados. Essa eu compreendi. Eu li uma frase bonita, interessante, hoje, que é a seguinte: a lama às vezes pode dar a impressão de profundidade. Demais, hein, Piange? Parabéns, Piange. Classificados do Pretinho. Muito bem, duas ofertas da nossa audiência. A primeira é a seguinte: eu, minha esposa e minhas filhas adoramos vocês e escutamos diariamente. Hoje venho pedir para anunciar minha caminhonete nos classificados. Minha caminhonete D10. Mas credo! Conhecida como Furiosa. O cara entrou com uma D10 no banco, os detalhes, né? Saiu com uma de 20. Saiu com duas de 5. Duas de 5. O motor é MWM, 5 marchas, cabine branca, banco de couro, carroceria alta na cor preta, ano 79, em ótimo estado. 79? A D10 do nosso querido ouvinte. Ele tá pedindo 20 mil reais. Como é que é? É que pra quem não sabe, a D10 é diesel. E a boa. C10 é gasolina. Boa, Alcemar. Tem G10, então, a gasolina. Não, mas é C, C10. Se D10 é diesel... A gasolina e seria álcool, G10. A álcool seria A10. Tinha A20, porque não saiu A10. Isso, boa. Alcemar, vai atrás do Alcemar, que o Alcemar tem o caminho, rapaz. Bom, motivo... C10 é chumbo, né? O motivo da venda aqui é que o cara tá precisando do dinheiro para investir em outro ramo de negócios. Interessados em enviar maiores informações e fotos. Aliás, para interessados, ele pode enviar maiores informações e fotos. Entrar em contato pelo Vendo Furiosa, @gmail.com. Tá bom, vai investir num outro ramo de negócio, então. Vai. Vamos. Tá legal, né? Pensei num concurso, aliás, passei num concurso no Rio de Janeiro e preciso sair do meu apartamento alugado no centro de Floripa antes do prazo mínimo de um ano. E só não precisarei pagar a multa se arrumar alguém para ficar no meu lugar. Ah, entendi. Ah, pois é. Sou ouvinte assíduo do programa e continuarei sendo via internet do Rio de Janeiro. É um excelente apartamento de um quarto com sala, cozinha e banheiro totalmente mobiliado e equipado a poucos passos da rodoviária, do Parque da Luz e do Ticem. Atualmente pago R$620 por mês. E acho que é possível manter o preço. Nele está incluído, além do aluguel, o condomínio e, consequentemente, a água. Contato com Luiz, LEF, @yahoo.com.br. Quanto que é o aluguel? 620. Tá bom, não. É região boa ali, né? Vamos faturar, gente? Vamos, Almirzinho. Alô? Alô? Fala, Almir. Ô, gente, qual é a coisa mais importante hoje em dia? Hoje em dia? Hoje, agora é comer o cachorro quente do amigo do Davi. Show do intervalo. Essa é a segunda coisa. Show do intervalo. A coisa mais importante hoje em dia é não deixar a chave do carro preso dentro do carro. É. Por isso que a Almir que tem lança agora o kit chave Misha. Da Almir que tem. Trancou a chave dentro, use o kit que abre rapidamente seu carro. Que beleza. Satisfação garantida. E se comprar agora, leva o kit chave Misha do Almir, mais um pé de cabra, mais um kit ligação direta para quando tu esquecer a chave. Boa. Entendeu? Então não precisa mais de chave. Com o kit do Almir que tu tens uma chave Misha, daí tu abre o carro. Aí tem um pé de cabra pra qualquer problema. E também ainda tem um kit de ligação direta. Vem com manual esse ligação direta. E o Neila tá lançando o kit chave bicha, né, Neila? Uma vitinha preconceituosa. Tá bravo? Não me venha com essas piadas de duplo sentido. A mim não me interessa esse programa. Sexualidade, né, Neila? Almir, mas qual é o e-mail, Almir? O e-mail é João Damasceno, arroba hotmail.com. Não, cara. Que dá mais cedo do que? É o que tá cuidando agora, mano. Show do intervalo, a gente volta em seguida. Completiva, abre outra conta, João. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo Pretinho Básico e, aliás, pela sua paciência para conosco. Sandálias Boa Onda, revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia e da Milera Moda está nas ruas. 18 para 7, fala, doutor Alceu. É papa mesmo, é. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Bola. Doutor Peter, parece que tá vindo o escudeiro pro Grêmio, doutor Peter. Tá vindo não, tá fechado já. Exatamente. Tá vindo, 90%, 99%. A família não, a família confirmou. Não, é, o irmão parece que tá botando... Não. E agora o Bolatti parece que não vem pro Inter, doutor Peter. Vai jogar pela Fiorentina, doutor Davi. Deu bolo, Bolatti. Tá brabo isso, doutor Davi. É, acontece. O senhor tem que fazer alguma coisa, doutor Davi. Doutor Davi? Deixa comigo. Faça alguma coisa, doutor Davi. Deixa comigo. O Rivaldo fez um golaço lá no treino do São Paulo, doutor Davi. Golaço em treino, cara. Não vem com golaço em treino, cara. Não conta. Amanhã tem o jogão Figueirense e Chapecoense. Esse é jogão mesmo. Os dois líderes. Lembra o Adão? O Figueirense é líder, O, né? Não o Adão do amigo do Alcemar. O Adão, aquele centroavante. Adão! Não, é esse Caxias aí pro Grêmio, né? O Grêmio buscou no aeroporto. O Adão pagou 600 mil. Ou não pagou, porque parece que não pagou. E o Adão chegou num treino. Marcou 5 gols. É, eu me lembro. E depois nunca mais fez nenhum gol. O Adão. Adão Negro Alto. É mais ou menos como o Vinícius largas. Pacheco, que ele marcou 4, né? No primeiro treino. Mais ou menos. E jogou sinal. Tudo aquilo lá no. Não roga praga, tá, Porã? Não vou. Segue daí, doutor Alceu. Era aí pro doutor Peter. Era só isso, doutor Alceu. Mas eu falei um monte de coisa, doutor. Oh, tá bom então, doutor Alceu. Obrigado. Ô, oh, Amaral, chega aí. Quer falar de planeta? Quero Amaral? Falar do planeta. O que é, doutor Alceu? Ah, desculpa. Sai da frente, doutor Alceu. Desculpa, tá pegando meu celular. Dá licença aí, doutor Alceu. Cara, uma das dúvidas mais recorrentes da galera aqui, onde é que eu compro meu ingresso na praia, já que não tem lojas Renner. Boa. Então, por exemplo, você pode comprar em qualquer loja Renner do sul do Brasil, tem ingresso pro planeta. Aí eu já tô na praia. Já tô na praia e quero comprar o ingresso anônimo. Já tá fera. Olá, e aí? Quer comprar um ingresso anônimo? Eu quero comprar meu ingresso na praia. Em Capão da Canoa, você pode comprar bem em frente à casa da RBS, na Avenida Beira Mar 1586. E a partir dessa sexta-feira até o sábado do Planeta, dia 12, você pode comprar ingressos no Vila Del Mar, na SAC de Capão da Canoa e na SAT de Tramandaí. E a partir do dia 10 da semana que vem, a Saba, o local do Planeta Atlântida, já vai Atlântica, vender os ingressos. Isso, então dá pra comprar nesses lugares. E tem um camarada ótimo aqui, ó, o Diego, que tá fazendo uma excursão que vende pelotas pro planeta. O transporte em ônibus é uma barbada isso aqui, cara. É uma barbada, né? Ônibus com ar, TV, DVD e frigobar. Dois pernoites em hotel, no hotel Mariluz. Dois cafés da manhã. Tchê, mas o pessoal de Pelotas não vai ficar no Common? Traslado Hotel Planeta Hotel. Um ingresso pra parque aquático. Acompanhamento de guia. Sai sexta às 6 da manhã em Pelotas. 270 pila. Liga pra 8129-3282. Só de homem, viu? 8129-3282, discussão de pelotas pro planeta. Ô, meu, deixa eu dar voz aqui pra queixa de uma ouvinte nossa, a doutora Patrícia Edom. Ela diz o seguinte: caros apresentadores do PB, ontem, dia 31 de janeiro, indo de um trabalho para outro, tive a infelicidade de ouvir um comentário sobre a minha profissão. Ouvi de um dos apresentadores, com o apoio de seu colega, que médico, quando não sabe o que o paciente tem, e principalmente criança, diz que é virose. Quem foi que falou isso? Todos nós, é o Potter! Acho. É? Não, eu acho que todos nós. Foi o Potter. Foi o Potter. Não, na verdade, a responsabilidade, concordo, Cachê, é de todos nós. É todos nós. Porque aí, o programa falou, né? Porque na real é isso, né, cara? Não, peraí, cara! Cala a boca, Cachê! Não, mas peraí, é verdade, cara! Deixa eu ler o troço aqui, tá, meu. Não, tá. Peraí, cara. Os senhores me desculpem, mas após estudar mais de 12 anos. Entre formação acadêmica, especializações e pós-graduações e continuar estudando diariamente, posso lhes dizer que é preciso ter capacidade diagnóstica para dizer que alguém está infectado por um vírus e evitar que o paciente seja indevidamente tratado. Existem várias espécies de vírus e subtipos destas que talvez, por não terem formação em ciências médicas e biológicas, os senhores desconheçam. Além da imensa capacidade de mutação que um vírus apresenta, lembro-os de que encefalites, dengue, herpes, hepatite, inclusive as que cronificam e malignizam, AIDS, infecção, parece aquela música dos Titãs, né? O pulso. AIDS, infecção intestinal, febre amarela, gripe suína, sarampo, parotidites, pancreatites, conjuntivites, bronquiolites, desde leves até graves, com necessidade de ventilação mecânica, rubéola, poliomielite, Porã já teve tudo isso. Meningites virais e febre hemorrágica são apenas algumas das inúmeras doenças chamadas de viroses. AIDS é uma virose, então. Logo, espero que pensem um pouco antes de realizar... Imagina. Ele conseguiu, Pedro. Não, vai pra casa tranquilo, que isso é uma virose. Vai tá com AIDS. Vai passar em uma semana. Cara, A melhor da semana. Olha, a melhor da semana, galera. Que bárbaro. Eu tentei, doutora Patrícia, eu tentei. Ai, aí eu queria só ler a última frase Por favor, doutora Patrícia. Eu acho que agora vai ser o melhor momento. Agora é o diagnóstico da doutora Patrícia. Agora a elegância da doutora Patrícia. Logo, espero que pensem um pouco antes de realizar certos comentários, pois estes propiciam interpretações errôneas dos ouvintes e estigmatizam de forma negativa o nível crítico dos apresentadores do programa. O nível aqui é crítico, cara. É verdade. Atenciosamente, doutora Patrícia Edon, médica pediatra e mestre em gastroenterologia. Olha aí. Tô precisando de uma gastro. Olha aí. Eu tô precisando de uma enterologia. Então, amigos, a gente tá suposto a isso, né? Todo dia nós estamos supostos a isso. É isso aí. Quem usa camisinha, não. Ô, Marcos Pianges, tu que tá jogando essa bostinha do teu telefone, desde que começou o programa, tem o que pra nos dizer? Quanto é que tava o jogo? Tava passando um e-mail aqui pra área comercial de um interessado. Quanto tava o jogo? Patrocinar o Pretinho, quanto é que tá o Pretinho? Quem é que tava jogando aí? Respondendo um cliente. Tu que tá do lado dele, KG, quem é que tava jogando? Chelsea e Real Madrid. Quem é que tava ganhando? 2-1 pro Real. Porra, 2-1 pro Real, Pianges. Mas tá bem. O time tá bem. Passando e-mail pro cliente. Vai, Marcola, vai. Marido orçamento. E mulher vão dormir separados. Mas não. Né, porra? Isso não acontece. Devido ao fato de que a esposa tá grávida de 8 meses. Ah, barrigão, ocupa lugar. Não tem coisa melhor do que dormir com a sua mulher. Atenção, pessoal. Desejos do porão. E aí, vendo o maridão muito... tão vulnerável. Que saudades. Olha o que a mulher grávida diz. Querido, eu entendo que você é um homem. Eu vejo que está necessitado. Mas como eu agora não posso, tome aqui R$50, vá até a nossa vizinha e ela estará pronta para você. Que beleza! Mas esta será a primeira e a única vez, mas meu mulher, amor. Mas que mulher? Eu concordo com isso, porque eu amo você. Vá demais. E aí ele pega os 50 pila. E antes que a mulher mude de ideia, rapidamente corre pra casa da vizinha. Cara, não é possível. Cara, tem que aproveitar, não. Tem que aproveitar, cara. Tem que dizer não, meu amor. Eu não vou querer, porque eu quero... Não, aproveita. Tá barata essa vizinha, né? Aí volta o cara, toca a campainha, né? Abre a porta. Por R$50 ela não quer. Quer 200. E a mulher... Que filha da mãe, quando ela tava grávida, eu fiz por 50. Parou! Acontece, essa. Isso, cara. E aí, Davi, vai daí, tabela, Davi. Né, cara? Tem, você tem que ter tabela. Cadela? O que que é? Tabela. Ah, tá. Cadela. Tá, o Daniel tá, Brito mora em Rio Grande. Oh, Brito. Mas é de São Lourenço. Brito. A Débora adora quando a gente faz isso. É, ela adora. Ela Brito. Já... Brito. Eu gosto Brito. Tanto quanto diz o Brito. Esse dia eu entrou na redação da Zero Hora e eu gritei, ô Brito, e ela... A Débora Oliveira, nossa colega da RBS TV aqui de Porto Alegre, que faz o esporte, né? Isso, junto com as transmissões de jogos. Exato. É, junto com toda a equipe que pediu o Jorge Matheus no Planeta Atlântida. Oh. E foi atendida. Aê. Pela cada direção um da empresa. Banda, é, cada um pediu uma banda coisa. E a direção atendeu. Eu pedi, mas não. Só pedi tribo, o Benito de Paulo. Pediu o Benito de Paulo. Não, infelizmente Benito não tinha data o não Benito. Não foi encontrado o Benito de Paulo. Tá sumido, sumiu de novo. Não, foi a pior que sumiu. Não, mas o Benito de Paulo passou muito tempo sumido também, cara. Bom, mas aí não foi culpa dele, né? Mas continuando também. Então, ele tá dizendo que ele mora lá em São Lourenço, né, cara? Não, ele é de São Lourenço. Mas nós nos arriamos nos pelotenses dizendo que a rodoviária de Pelotas é rosa. Sim, mas é. Os pelotenses falam que não, ela é salmão. Ah, não acredito, cara. É possível, será que os pelotenses não, falam? Não, acho que não. Não, aí já é demais. Ah, pelo amor de por favor, tá pedindo... Pode ficar tranquilo. Para o Fico, de São Lourenço, e um abraço. Um abraço. Para o Fiote. Manda uma foto Fiote. Aí, então. E um eu te amo. Olha. Ah, eu te amo, Daiane. A Daiane Cat, a esposa dele. O pessoal pode mandar uma foto da rodoviária de Pelotas, colorida. A gente bota no blog. Será que é só pra gente ver se é rosa ou salmão? Isso, a gente tem uma discussão aqui. Maurício sabe a diferença entre rosa e salmão. Ou não, vou passar pro Feta daí. Não, eu queria só comentar um negócio com vocês rapidamente, Edu, com medo de que não dê tempo. Fúcsia é uma coisa. Mas eu descobri esses dias, cara. Me caiu o queixo, rapaz. Aliás, vem aí um Google Colors. Ah, de tanta cor que a gente não sabe que existe. Que loucura, pra mim só tinha vermelho, amarelo, azul, branco, preto e verde. E um esquimó. Um esquimó consegue diferenciar 8 tons de branco. Pra ele é útil, né? É verdade. Ah, os esquimós! Meu, o nosso ouvinte aqui, Jader Simão, ele é engenheiro mecânico lá de Floripa, manda aqui pra gente, ó. No final de mais um dia de trabalho, fui ao Angelone, aqui em Floripa, pra comprar frutas, condimentos, etc. Na seção de condimentos, me deparei com um produto chamado Açafrão. De nome comercial Açafrão Carmencita Estigmas. Açafrão, é. O preço do grama. Do grama do açafrão, pasmem. Quanto? R$ 68,17. O grama? Do grama. Mas caro que ouro, mano. Ou seja, apenas R$ 6 mais barato que o grama do ouro, que está R$ 74,30 hoje, dia 31 de janeiro, diz ele. R$ 6 mil o quilo. Então, fazendo a conta em quilos... Obtemos a bagatela de 68.170 pilas. Legal, vamos mudar de ramo. O quilo. Compre e venda açafrão. Aí pergunto, o que, que se faz com uma iguaria destas? Guardada no cofre, ou melhor, guarda no cofre ou utiliza num prato sofisticado? Ah, eu tenho aqui um arrozinho de açafrão. É bom açafrão. É outra história. Eu tenho uma sugestão para esse açafrão. As fotos do produto e preço seguem no anexo, como a gente pode ver aqui, ó. Ah, é verdade. Jader Zanin mandou pra gente. Obrigado, Jader. Vai daí, Cajerina. No consultório, o médico tenta se explicar, né? Olha, minha senhora, é impossível esticar sua pele ainda mais. Eu já lhe operei 17 vezes. Não tem mais o que esticar. Aí a senhora diz... Dessa vez, eu só quero que você tire... É essa covinha que tem aqui no queixo. Não, olha, isso não é a covinha, é o seu umbigo mesmo. Era a Hebe. A cara do Cagê, assim, o repuxando. E aí, ia falar, Davi. O Davi ia falar um negócio. É que eu ia contar uma história que tá estourando, que é muito engraçada, que aconteceu lá na Zero Hora, um amigo nosso. Tá? A história tá estourando. Que é um rapaz muito bondoso e tal. E ele tava na fila lá do refeitório, na roleta, e tinha uma criancinha na frente da fila, né? E aí ele pegou assim pelos braços e fez, opa, né? E levantou a criancinha e era um anão. O que é isso, rapaz? Um anão de barba? Upa! Ah, upa! Upa! Upa, neném! Upa, não! Talvez quinta-feira as piadinhas do Vasco não funcionem mais, né? É, pode fazer um ponto. O Vasco joga na quarta-feira amanhã e talvez não funcione amanhã. Não tem pretinho, viu? Quem tá ouvindo aí. Tem pretinho, mas reprise. É reprise. Então, a umidade do ar no Rio de Janeiro chega a 37 pontos. Passa o Vasco e vai para a final da Taça Guanabara. Passa lindo. Se você receber uma multa de trânsito, faça uma boa ação. Transfira os pontos pro Vasco. Boa. Ontem eu bati a cabeça e levei 3 pontos. Já tô na frente do Vasco. O que, que é um pontinho no fundo do poço? Não sei, mas tenho certeza que não é o Vasco. Sabe o que um pontinho diz pro outro? Não. Nem o Vasco. João Melo de Joinville, Santa Catarina. Que tá legal. Bem, vamos chamar a Betânia agora pra fazer esse vídeo. Deixa eu mandar só um beijinho. Claro, chamar a Betânia, mandar um beijinho pra Lori, que diz que adora todos nós. Ela é de Garopaba, Santa Catarina, e mandou este belo quadrinho de um gremistinha, né? Pintado, que ela mesma pintou. Lori de Garopaba, beijo, valeu, obrigado. Ô Maria Betânia, chega aí, deixa pra gente uma música bonita com essa tua voz bonita. Hello. Hello. Fala aí, Betânia. Quem me chamou? Gente, Davi. Oi, Beth. Olha, o Davi tá aqui, gente. Hoje vamos aproveitar aqui em Porto Alegre, né? Vamos. Que não aguentava mais caindo e vindo até lá, né, Capão. É, mas a gente se encontrou lá, né? Foi legal. 30 dias, 29 noites. É, uma loucura. Caipirinha de saquê, né? Que lindo. Maravilhoso. E hoje, gente, eu vou cantar mais uma atração do planeta Rio Grande do Sul. Exalta samba, samba, livre pra voar. Lê, lê, lê, lê, lê. Não, peraí, cara. Lê, lê, lê. A música é só lê, lê, lê, lê, lê. Quanto tempo tu vai levar pra cantar o refrão, Betânia? Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê. Lelê. Lê, lê. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê. Lê. Lê. Lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê. Lê, lê. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê. Lele. Lele, lele. Lele. Lele. Lele. Lele. Lele. Davi lindo. Maravilhoso. Lele. Vamos, Lelê, hoje. Cara, vamos, voltamos vamos, amanhã vamos. Com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Valeu, tchau, boa noite.